Beleza! Alô, DJ Júnior Moreno, agora é com você! Sucesso absoluto! Deixa eu chamar ele aqui, DJ Gilmar Santos, alô Gilmar! A experiência e o talento, DJ Gilmar. DJ Gilmar, DJ Gilmar, o comandante. Gente, boa noite, é muito bom estar com vocês. Hoje aqui, na Vila dos Cabanos, em nome da família Rubi, eu quero agradecer a esse povo maravilhoso, abençoado, que veio prestigiar o nosso Rubi, a Nave do Som, e o show da banda Cama do Forró, que é uma das bandas que faz maior sucesso em todo o Pará. De parabéns ao Riva, irmão da Pantera Negra, todos esses músicos que realmente fazem a diferença. Eu quero agradecer também a recepção do nosso grande amigo Odi, presidente do clube. E Odi, um abraço para ti, do Gilmar do Rubi. E o nosso diretor ao lado do Odi, Dedé Paz, diretor-geral da Rádio Metropolitana FM, Rádio S, que tem o privilégio de fazer parte da família. Estamos na rádio de segunda a sexta, de quarta a sexta, programa Poderoso Rubi. E o sucesso é o nosso programa, a nossa rádio, enfim, graças a vocês. E também o nosso grande amigo diretor Ferreirinha. Gente, continue com a gente, acabou o show da banda, mas o Rubi continua, porque tu sabes, o primeiro, a gente nunca esquece, o som é meu, é o seu, é o nosso, é... Rubi! É claro que sim, sim, sim, sim, filho. Oi! Alô, Gilmar, e disse, segue a festa pra galera hoje aqui. Vamos nessa, é a Nave fazendo a festa pra galera. E a galera que não tem hora pra chegar em casa, como é que é? Deixa eu abraçar aí meu amigo Toninho. Um abraço, meu amigo Carundo. Olha o Carundo aí, meu irmão. Ao lado do Ferreirinha, hoje em companhia das esposas, um abraço, Júnior Moreno, Vila dos Cabanos. Eu te quero eternamente. Oba! Pois não vivo. Já temos aí CDs ao vivo, só chegar com tempo. Está cansada de saber. Eu te quero. Que eu te amo. Eu te amo. E a Nave! É tão grande minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero. Que eu te quero. Baby, baby, juro, te amo demais. Abraço ao nosso amigo Rômulo, companheiro dos seus familiares aí, o Estopa, né, Estopa? Um abraço! Yoli! Vila dos Cabanos! E a galera do Paissandu! E a galera do Remo! Puro desejo, os mascarados, é isso? Vamos lá! Eu também me sinto assim quando estás. Aí, gente! Alô, Pantera Negra! Me sinto como. Como é que é, papai? Bora lá! Bora fazer um show aqui no Cabana Clube! Bora nessa! Eu te quero desse jeito que eu gosto. Seu corpo é um portal. onde viajo através das estrelas. Contigo eu passo o mar. Um abraço aí pra galera do estúdio Sonorização. Galera que fez o som aí pra banda Cabras do Forró. Valeu. Só me prometa que. Bora fazer a pão, bora. Assim, assim. Diz pra mim o som. Rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi. Vamos girando, girando. Vamos girando, girando. Vamos girando, girando. E a galera que tá solteira, a galera que tá feliz, a galera tá aqui no Rubi. DJ Maluquinho, Rubi. Meu amigo Felipe aí de Margarina e o Adriano e a sua esposa, a Yoni, né? Aqui com a gente, essa galera, gente boa. Obrigado, viu? Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a embriaguez. Amigo Rafael Campista. Eu também, também me sinto assim quando estás, estás perto. Ó, Juninho aí, Rafael. Me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser, sou criança. Eu sou tua mulher, só me prometa que vamos fazer amor. Assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o meu rubi. Essa onda no Cabana Clube é Barcarina. Vamos dançar. Ela veio do Talibã, era filha do Clube. Bora aqui, já já a gente vai dançar bem agarradinho na saudade, vai. Nada errado ali, babá, eu te babaca. Oba! E no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. Alô, DJ Júnior Moreno. Eu só queria conhecer. Olha o castelo aí, Glacial. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Vai! Olha, já temos aí os nossos CDs ao vivo. Só chegar aí no salão com o Estevão ou com o Givaldo. Vem do salão. Marcelão, alô Marcelão. O homem do celular. Você tá com pena dela, então vem pro meu lugar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. Olha o tubarão na área, papai! Da Mimos. Bora mais uma! Bora mais uma! Oi! Pensa no embalo do J-Son, a qualidade na seleção. DJ Wellington e a multidão, passa povo de Valdecães. Ver dançando aumenta minha paixão. Essa batida é muita emoção, contagiando o meu coração. Vem dançar brega com o Jota. DJ Júnior Moreno. E aí? Fala aí, Moreno. Você conhece? Você conhece o seu babá? Então vá, vá. Você conhece o seu babá? Então vá, vá. Você conhece o seu babá? Alô, Barcarina! Sabe aquele carinha que chega com você. Estou recebendo com muito carinho aqui meu amigo Emerson, um dos fundadores da equipe Tubarão na época da Nave do Som. Companhia aí de toda a equipe. Um dos grandes proprietários das óticas Cristal do nosso estado do Pará. Ele recebe o carinho do Júnior Moreno. Nosso amigo Raul e a galera de Abaité, né? Amigo Djalma, toda a galera aí de Abaité. Um abraço, Emerson! Óticas Cristal! Nosso empresário, né? Obrigado. Ai, ai, ai. Muitas ondas. Você conhece seu babá, então vá, vá, vá. Você conhece seu babá, então vá, vá. Você conhece seu babá, então vá, vá, vá. Você conhece seu babá. Dentro de tudo, te lembra dessa aqui, ó. Vai pra equipe Tubarão! Agora. Alô, Cabana! Vai tocar! Cabana Clubes! É! É Rubi Saudade! É Rubi Saudade! Ele tá com não fico parada, por isso ideia de calor. Agora eu viajo nessa nave, direto ao universo tecno. Viajando nas paradas do sucesso, eu sei que vou encontrar meu amor. Comanda a galera, é o DJ de mar, é o todo poderoso. Só mandando um abraço aí, o nosso amigo. O irmão do Estopa, nosso amigo Rômulo, o Judas, né, a Michele, nosso amigo Pé, o Luciano, o Chiquinho, Papaléguas, todos aí, junto com o Estopa hoje na nave. Obrigado, viu? Só que bate forte. Oi! Queremos abraçar com muito carinho também nosso amigo Laércio, empresário Laércio, ele que é sócio da Boate Locomotiva, lá em Belém. É verdade, já andamos lá, né, Gilmar? Na época, tu te lembra, né? Na saída do Caldeirão do Alan, né? É o nosso som! É a nave! É que meu show de sucesso tem verdade. Rubi é Rubi, o todo poderoso. Ele só que eu não fico parada, meu corpo incendeia de calor. Agora eu viajo nessa nave, direto ao universo tecno. Comanda a galera, é o DJ do mar, é o todo poderoso. É o Rubi, tirarirarira, tirarirá, tirarirarira, tirarirá. Som que bate forte no estado do Pará, é a nave do som. É o Rubi, tirarirarira, é o Rubi, Rubi, Rubi, tirarirarira, é o Rubi, Rubi, Rubi, é o Rubi, tirarirarira, Rubi, Rubi, tirarirarira, é o Rubi, tirarirarira, é o Rubi. Abraço ao nosso amigo Carlinhos também com a gente, curtindo a nossa nave aqui. Forte no estado do Pará. É a nave! É a nave da saudade! E a onda é aqui pra galera! É! Esse é o Rubi! Este é novo Rubi Saudade! E a gente vai viajando! Alô, Vila dos Cabanos! Que tal a gente fazer esse caqueado agora? Oi! Alô, BT Paz! É a história, é o suco do Rubi! Você gosta? Gosta, BT? Alô, professor, alô, Zé Carlos! Primeiro a gente nunca esquece, eu vou dizer porquê. Isso é verdade. Tradição e qualidade há muitos anos. E no controle de Deus. Tem uma história de amor que a gente não pode negar. Poderosos, bem fortes. 63 anos de tradição. Rubi. Poderoso Rubi. Rouba! Rubi. Poderoso Rubi. Rubi. Poderoso Rubi. Poderoso Rubi. Todo mundo já conhece, mas não custa relembrar que o Todo Poderoso é o melhor som do Pará. Qualidade digital de verdade pra você. É tão puro e cristalino o som que a gente pode ver. Rubi. Poderoso Rubi. Rubi. Poderoso Rubi. Rubi. Poderoso Rubi. Alô, Jairinho, chega junto. Rubi. Poder... É o vosso som. Salve o caqueado. História. Primeiro a gente nunca esquece, eu vou dizer porquê. Tradição e qualidade há muitos anos. E esse som? É uma história de amor que a gente não pode negar. Poderoso, firme, forte, sempre em primeiro lugar. Rubi. Poderoso Rubi. Rubi. Poderoso Rubi. Poderoso Rubi. Rubi. Poderoso Rubi. Bora, Emerson. Rubi. Poderoso Rubi. O nosso som. Rubi. Poderoso Rubi. Rubi. Poderoso Rubi. Um abraço aí pra Silvinha, grande Silvinha. E aí, Dedé Pá. A história das aparelhagens em Belém do Pará. Senti que era paixão quando eu te vi tão linda bailar. Logo eu me encantei com teu olhar dançando ao som do rubi. Você me chamou para dançar. Dos teus olhos eu vi a nave. Nasci a nave. Ao som do rubi, com você dancei. Vem que você também vai poder encontrar onde ele estiver. O amor vai surgir e ele vai te encantar. Quem é esse som? É o poderoso rubi. Que no Cabana Clube. É o rubi. A gente sempre abraçando os amigos lá do distrito. Companhia aí da Ingrid, a Pantera Negra Loia. O som que tem o poder é verdade. De enfeitiçar o seu coração. E aí? Cheiro verde vai tocar. Alô, Ferreirinha. Vem a dançar. É coisa de Deus. A festa vai começar. A nave. Quando você me sabe o carudo? Para dançar, nos seus olhos eu vi. Nasce um novo parceiro Adriano aí, companhia dos amigos. Um abraço, Júnior Moreno. Valeu, viu, meu irmão? Tá aqui de boa. Nosso som aqui é o Rubi. Rubi. Alô, Cabana Clube. Rubi. Solta o caqueado. Cadê tu? Quando eu a vi tão bela bailar, solando o pistão, eu tocava lambada. Vai lá, meu amor, é o espírito da dança que faz você dançar, dançar e não cansa dos pés. Vai lá, meu amor, é o espírito da dança. Você dançar, dançar e não cansar dos pés. E a galera aqui na frente, só no caqueado, segura, garoto! É bola e dança, frase, aí é bom demais, garoto. Eu nunca dancei, sei, dança, frase, aí é bom demais, garoto. Eu nunca dancei. Esse aí é o nosso federal do povão, um dos maiores incentivadores das rádios Mariana FM, Metropolitana FM. Olha o comando aí, ó. Ai, mulher, eu me encantei. Ai, mulher, sou louco por ti. Que mulher, me apaixonei. Amei seu amor. CDs ao vivo aí com o Estevão. É verdade. Ai, mulher, eu me encantei. Ai, mulher, sou louco por ti. Que mulher, me apaixonei. Amei seu amor. Essa música vai pro Dedé e o Ferreirinha aí, ó, a equipe. Cadê o Vlad, hein? Vem de lá que eu vou de cá. É Júlio Moreno. Bora, federal. Amigo parceiro Felipe de Marcarina. Alô, Felipe. Quando eu a vi, tão bela vai dar, solando o pistão, eu tocava a lambada. Atenção, Christian. Comparece com os amigos da banda. Eles já estão de saída, viu? Alô, Christian. Que faz você dançar. Dançar e não cansar dos pés. Vai lá, meu amor, é o espírito da dança que faz você dançar, dançar e não cansar dos pés. DJ Júnior Moreno. Vem com a gente. Vem fazer, vem comigo, vem me mexer. Meu fim íntimo acender. No fogo me dá prazer. Seu corpo subir e descer. Dançando eu e você. Já posso viver. Alô, Cabana Clube. Chegando sensual. Swing especial. Vou te mostrar. Vou te conquistar. Eu quero tudo com você. Deixando a nossa galera do Clube do Remo aí, hein? E se você quiser viver esse lance comigo? E a galera do Paissandu? Meu Arilu, isso é o Arilu, meu Arilu, Arilu. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, esquecendo que neste sábado estaremos no Fest Saudade, lá em Belém, na metrópole, as quatro maiores da saudade, se encontrando amanhã sábado lá, viu? Chegando sensual, swing especial, te mostrar, vou te conquistar. Um abraço aí pro Neto, o Magari, a sua esposa Anne, quem manda aí o Tito, sempre curtindo a nossa nave. Agora você pega a gatinha, dá um beijo nela e bora dançar assim, ó. Quanto mais o tempo passa, saudade, mais eu gosto de você. É hora da gente agarrar a gata. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você. Assim, amigo Gilcinaldo, homem das carretas. Um abraço, Gilcinaldo. Saudade. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto, pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Meu amor, é por você que canto. Que música linda, hein? Oi! Te abraçar também, meu amigo Rodrigo, o Edinaldo e o Celso. Galera de boa do Rubi, a nave da saudade, valeu! Pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Meu amor, é por você que canto. Amigo Emerson, equipe Tubarão na área, galera de Abaité. Saudade. Não posso mais ficar, meu moreno. É verdade, né? Meu bem, agora sei. Lá em Ananindeua, que não vou mais no distrito ficar sofrendo. Ela disse, moreno, eu cresci. O tempo fez você mudar. Amigo parceiro Dedé, obrigado, viu? Que Deus sempre te abençoe, você, a sua esposa e a família. Obrigado, Dedé! Diretor-geral da Metropolitana FM. Um outro aí o Ferreirinha disse, moreno, mas eu fico. É coisa de Deus. Me amar. Alô, Caru! Música. chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que quer. Domingo estaremos na casa de show Mauros, juntamente com a Carroça da Saudade. Domingo, alô Mauros, Rubi, a Nave da Saudade. Segunda-feira, lá na Estação do Som. Mãe me deu a saudade, me amar. Aí ela gosta, né? Você gosta? Meu moreno, eu quero sentir seu corpo em mim. Eu não posso resistir. Mas vida pra viver, quero estar só com você, amada amante. Beijei os seus lábios e senti, por todo esse tempo que perdi. E a saudade, Emerson! Com a sua galera de Abaeté fazendo a pedra aí, pode crer. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro. Você gosta? Que adoro. Você ilumina os olhos teus. Estrela de luz que me acendeu. Uou, uou, uou. Você tem esse carro. Mais um instante. Um abraço ali pra Kelly e a Gisele aqui com a gente, valeu. Eu tenho uma vida pra viver. Alô, Zé Carlos. Quero estar só com você. Ele é a Loura Professora. Amada mãe. Esse casal aí que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Beijei os seus lábios e senti, por todo esse tempo que perdi, com a solidão. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro, que adoro. Você ilumina os olhos meus. Essa música é demais, hein? A mulher pede pro cara mudar e quando ele muda, é tarde, né? Juro, eu tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. E a saudade aqui? Nunca pensei que fosse assim. Às vezes sensível e tão provocante. Equipe do Barão, como é que é? Seria bem melhor nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez nunca teria sofrido. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti. É agora! sem querer por ti me apaixonei. Um abraço aí, Lossarinho, Silvinho, Celso, toda a galera aqui de Margarina curtindo aí, sempre com a gente, a nave da saudade. E amanhã, sábado, Metrópole City Hall, é o Fest Saudade, domingo do Mauros, segunda-feira, na Estação do Som. É coisa de cinema. Juro, tentei. Rubi, mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei que fosse assim. Às vezes sensível e tão provocante. Seria bem melhor eu nunca ter te conhecido. Sabe assim, talvez eu nunca teria sofrido. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Uma garrafa não dá. Um beijo nela, para dançar essa saudade gostosa. Quem é? Ô lua, me traz a Luana. Diz que eu a amo com muita paz. Ô lua, me traz a Luana. Diz que eu a amo. E é seu meu coração. Eu lembro dos seus abraços e dos seus olhos azuis. Quando a gente fazia amor com nossos corpos de luz. Você me abraçava, você me beijava. Fazia o quê? E apagava a luz. Ferreirinha da metrô! Alô, Carudo! Essa galera que sempre tem uma recepção muito grande e um respeito com a gente aqui do nosso Rubi, a nave da saudade. Galera da metrô, do estúdio Barcarina, um abraço no coração, viu? Obrigado pela recepção e pelo carinho de todos vocês. Que de Barcarina, desse seu amigo Júnior Moreno. Peixaria é Tucumaré. Levemente aqui em Vila dos Cabanos. Me traz a Luana. Diz que eu a amo com muita paixão. Ô lua, me traz a Luana. Diz que eu a amo e é seu meu coração. Eu lembro dos seus abraços, os seus olhos azuis. Quando a gente fazia amor com nossos corpos. Meu moreno, você me abraçava, você me beijava e apagava a luz. A saudade não para. É a Barcarina. Alô, Emerson Tubarão! Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. E o Zé Carlos dá valor, né, Zé Carlos? Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos. Rafa. Alô, DJ Rafael, chega junto, bora detonar, meu irmão. Jairinho, Júnior Moreno, DJ Rafael agora aqui na nossa nave da saudade. E nos travesseiros, rouba! Seu perfume gostoso ainda sinto. E na cabeceira, sua foto corrida as lágrimas. Já tá aqui do meu lado, DJ Rafael agora fazendo parte aí da nossa nave da saudade, o nosso rubi. E mais umas aqui. E ele vai detonar pra galera aqui no Cabana Globo. Bora, Rafael! E aí? Por isso eu lhe peço que venha depressa. E aperte, me abrace, não vai. E lá fora? Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Saudade é o nosso Rubi. DJ Rafael do meu ladinho, pra detonar e fazer a onda também aqui no Rubi. São os parceiros Júnior Moreno, Jairinho e Rafael. Vamos lá, meu irmão. Já está lá fora. Vou te deixar. Vou te deixar. Vou te deixar. Por favor, não implora. Por quê? Porque homem não chora. O homem não chora, viu? E não pede perdão. Manda meu parceiro Júnior Moreno. E não. Juntamente com o grande Guijarinho. Agora é o trio que faz a onda aqui no Rubi, hein? Você... Agora chega de Rafael Soldados pra fazer alegria. Aqui no Cabana. Bora, Barcarena. Você é quem destruiu a minha vida. Segura. Você é que machucou meu coração, me fez chorar e me deixou no beco sem saída. Estou indo embora agora. Por favor, não implora. Por que, cara? Que homem não chora. Trabalho especial, onde hoje presente a camarada, como estima do Camana Clube com a gente curtindo hoje a nave da saudade aqui em Barcarena, hein? Que homem não chora. Os amigos lá do São Francisco marcando presença nessa festa bonita aqui no Cabana, grande grande pelado com a camisa estima do Chifre Som. Bora, pelado! E aí, família? Você foi a culpada desse amor acabar. Você é quem destruiu a minha vida. Você é quem machucou meu coração. Bora, José! Fez chorar. Amiga José Eduardo, hein? Equipe 100%. Agora Tube, quero ver. E aí? Estou indo embora. Por favor, não implora. Chora, estou indo embora agora. Por favor, não me implora. Homem não chora. É igual da música Pai Dego, gente, a gente detona. Aqui pra essa galera aqui em Barcarena, hein? Cabana Clube. Hoje nossa nave da saudade. Alô, Rubi! Segura! Bora, Verena, essa aqui é pra você, Verena. Oi! Eu quero ser o seu lençol macio. DJ Rafael. Eu quero te aquecer no vento frio. E com você também quero alegria. Olha, Josi, gosto muito de você, viu? Muito, muito, viu? Gosto muito de você. Olha essa potência aqui do meu lado, meu irmão. Quer falar contigo aquele gordo lá. Ser um pássaro bonito. Pensa num cara estressado, viu? Quero voar no céu. Mas eu gosto dele. Infinito céu. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Gosto muito de você. Beijo. Abaixo, pessoal, grande Josinaldo, grande carreteiro. Os amigos aí da Vila do Conde. Abraço aí do Gil Moreno, hein? E aí? Olha, não se esconda, não se esconda, não. Bora, pelado! Baby! Meu marinho pelado, o tempo do crocodilo, viu, meu irmão? Amor! Era muita onda. Se sem perceber, eu viverei em paz. Com você, eu viverei em paz. A melhor sequência é com ele. DJ Rafael, o consagrado da saudade. Eu quero ser um pássaro bonito. Quero voar no seu infinito céu. Gente, só avisando que daqui a pouquinho a gente vai estar na Metrópolis City Hall. Voltar, é o Fete Saudade pra você curtir a Nave da Saudade, hein? Alô, Irlanda! Minha amiga Irlanda, lá do São Francisco, também com a gente, hein? Olha quem chegou, João Dias. Baby, não me... Já pensou, meu irmão? Olha, não se esconda, não se esconda, não. O som mais claro da Amazônia. É seu amor, e assim sem perceber. Com você. E a galera curtindo a Nave da Saudade, nosso Rubi. A galera rochando assim, meu irmão. Rapaz, o cara acorda de manhã cedo, 5 horas da manhã, só pra ligar pra ela, hein? 007. Tu é doido, meu irmão. Tá. Com voz de som. É o Cabo Souza acordando a Eduarda. Se te acordei 5 horas da manhã. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. DJ Rafael. E aí, família? Eu nem sei o que faria nesse inverno. É Maninho Paco, lá do Massarapó com a gente, hein? Alô, Paco! Um abraço pra você, Maninho! Que... Os amigos aí do DJ Rafael Saudade, tempo do crocodilo, viu, meu irmão? Valeu, Paco! Causaria tédio. Bora, Etivaldo! Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Ah, que chato. E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre, viu, cara? Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Alô, Rilana. Mas eu... Ingrid de Pantera Negra do Pará também com a gente, hein? Falou, Ingrid, abraço pra você. Perturbando. Olha, gente, a demo do CD ao vivo, segunda parte. Já gravada aqui do Cabana, hein? Pega na mão do Edivaldo lá no House Mix. E aí? Uma voz de sono, domingo de manhã. Um especial, grande diretor Ferreirinha, aí o Carudo, os amigos aí da Metropolitana FM, os caras que dão total apoio aqui em Burro Bicho Saudade. Abraço especial aqui do Rafa, hein? Valeu, Ferreirinha! Bora, Carudo, moleque doido! Foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Gente, tá avisando que domingo a gente vai estar na casa de São Mauro, João Augusto Montenegro, hein? Rubi junto com a carroça da saudade. E você, nosso convidado especial. Quero ver. Segunda estação do som lá em Ananindeua. Equipe 100% vai lá. O que faria nesse inverno? É ou não é, Josi? Qualquer Rubi. Não fosse com você. Me causaria tédio. Bora, Tuba! Grande Tubarão, hein? Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Ah, que chato. E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Super poderoso Rubi. A gente faz o som. Você cria as imagens. Rubi! Rubi, a nave do som. Minha namorada já está sabendo. O quê? Estou traindo ela com você. O cara vai pegar esse cara, meu irmão. Se prepara. Olha quem chegou. Confusão quando ele vê. Vamos ali, o Cabo Souza do Detran. Bora, Cabo Souza. O que você? Onde tu tava, maninho? Qualquer lugar. Fico te agarrando sem pensar em nada. Qual é, Eduarda? Nosso caso não dá mais pra disfarçar. Seja uma estrela. Fica com você. Mas chega de namoro escondido. Eu quero ficar com você. Mas nada de romance proibido. Vai que esse cara agora pra ficar comigo. Eu deixo ela pra viver junto. E ele diz assim, ó: é tudo ou nada. É tudo ou nada, viu, meu irmão? Pra dividir o grande amor da minha vida. Tá ligado, tchê? É tudo ou nada. Ela é a Letícia, viu? E você tá. Alô, Letícia, beijo pra você. Se entregando de uma vez nessa paixão. Pra ser feliz, meu bem, não tenho uma saída. A melhor seleção musical de saudade do Pará. Você encontra com ele, DJ Rafael. Só no vinil. Minha namorada já está sabendo. Vinil. Que eu estou traindo ela com você. Seu namorado tá me ameaçando. Disse que vai dar confusão quando ele vê. Essa história louca já tá perigosa. Porque você me beija em qualquer lugar. Eu fico te agarrando sem pensar em nada. O nosso caso não dá mais pra disfarçar. Eu quero ficar com você. Mas chega de namoro escondido. Eu quero ficar com você. Mas nada de romance proibido. Largue esse cara agora pra ficar comigo. Eu deixo ela pra viver junto contigo. É tu. Mais uma, mais uma, mais uma. Alô, Cabana Clube, eu sou da nave da saudade. O nosso Rubi fazendo aonde, hein? Vamos ver aqui a família! DJ Rafael. O tempo passa, eu tô sozinha, estou pedindo o seu perdão. Uma noite sem lua, se você me sinto assim. DJ Rafael. Na nossa cama eu olho o sino que você me deu. Abaixo especial a galera do Espoca Balde. Os amigos da Vila dos Cabanos, alô Luciano. Você. O grande Papa Lego está bem com a gente, Chiquinho. Rômulo, os torcedores do Leão, hein? Valeu! Olha a aliança no dedo, me põe a chorar. Bora, Ed! Pedindo eu peço. O Marinho Ed do Posto Vitória. Também o grande Josinaldo com a gente, hein? Marcando presença. O nosso mundo obrigado. Valeu, papai! Sem querer eu te Sabe que a Irlanda lá do São Francisco, hein? Não, meu bem, não me deixe. Vou te contar, Irlanda. Eu preciso do seu amor. DJ Rafael. Manda açaí e pimenta. DJ Rafael. O tempo passa, eu tô sozinho e estou pedindo o seu perdão. Uma noite sem lua, sem você me sinto assim. Nossa cama é o angustinho que você me deu. Sua mão, coração diz eu amo você. Uma ilusão. Rodando, solas marcantes, mania. Alô, Macarena. Oi. Não deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Pessoal da Viagrante Verena, os amigos da Autoescola Vitória, a galera do Pioneiro com a gente também, marcando presença, hein? Alô, Verena! Alô, Celine! Olha quem chegou desta saudade! Livres para sonhar e viver o amor para sempre. Só eu DJ Rafael. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te Macarena, joga a mãozinha pra cima. A galera de Macarena. Oi. Galera de Macarena do São Francisco, Laranjal, Pioneiro. Toda a galera hoje reunida, hein? É Rubi. Oi. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto. Rubi. Você, ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Por quê? Por quê? Coração. Oi. Te amo demais, mas de que... Amiga Eduarda Chose. Não faz assim. Equipe 100%. Já é madrugada. Vai. E você não chega a cabeça. Obi. Onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrato o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Vá o pescador, você é quem comanda o coração das superchanas. Olha saudade, antes daqui a pouquinho tem aquela saudade original. Pra você que gosta de curtir, viu? Aqui no Rubi, daqui a pouquinho, hein? Viu, José? Já, já, saudade original. Opa! Onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor, não faz assim, tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. A cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, eu sinto um vazio no peito, a solidão. Geraldo aí, os amigos aí da Tuna Luz com a gente, hein? Aqui no nosso Rubi, hoje do Cabana. O Tubarão, moleque doido, tá estribado, hein? Tá curtindo a nave da saudade, nosso Rubi. O nosso, muito obrigado, hein? Bora aí, Miti! Contra o som.